feel. Hey, preciso só de uma chance pra conquistar o teu amor. Ser feliz, eu não sei fingir. Nota em mim que faz tempo que eu corro para o seu amor. Chama que eu vou te encontrar pra ser feliz com você. Chama que eu vou te encontrar pra ser feliz com você. Oh. Dá uma chance ao nosso amor. Vem comigo ser feliz. Eu não sei fingir. Nota em mim que faz tempo que eu corro embora o seu amor. Chama que eu vou te encontrar pra ser feliz com você. Chama que eu vou te encontrar pra ser feliz com você. Chama que eu vou te encontrar pra ser feliz com você. Chama que eu vou te encontrar pra ser feliz com você. Não dá pra esquecer.

Gutenberg, adeus. Teu corpo saciar minha sede no teu prazer, eu e você, nosso amor não vai ter fim. Sou de você e você de mim. Um salve ao nosso amor, ao nosso amor. Vai, me satisfaz, com você pra sempre feliz. No infinito sonho quero mais, é bom demais sentir teu prazer, teu amor. Saber que tenho você pra mim. Um salve ao nosso amor, ao nosso amor. Te amar assim, você é a flor do meu jardim, meu sol do amanhecer. Todo o calor que recebi.

amores que só temos na TV. Viveria para sempre ao seu lado, o retrato de um cara apaixonado. Pena que sua escolha foi uma ilusão, vazia de amores, frio coração. Calor de cama eu sei, encontro em qualquer um, mas calor sem paixão não tem valor algum. É bem melhor não esquecer jamais de tudo aquilo que me diz e volta atrás. Eu sei que o nosso amor não acabou. Alô, não desliga, por favor. Acabou. Eu sinto a sua falta, mulher. Eu sinto tanta falta que me machuca. Passar um dia mais sem teu amor. Você sem mim. Você sem mim, sem mim, você sem mim. Pra mentir, está dentro de mim, é mais forte do que eu penso. Vou abrir o jogo, já passou da hora de ouvir. Sei que você já tem e vive com outro alguém, mas eu vou pensar em mim. Isso me consome. Deixa eu te dizer que te amo. Agora ou jamais, eu cansei de fingir, de esconder de você. O tempo passa, não vejo esperança em nós dois. Então vou abrir meu coração. Sei que você já em mim, isso me consome. Deixa eu te dizer que te amo. Agora ou jamais, eu não vou esperar. Cansei de fingir, de esconder de você. Essa distância eu não superei. Amor, eu não... amor, vou morrer de paixão. Não posso te perder. Sempre sonho contigo e nem posso te amar. Mas o que é real me destrói. A dor desse amor me corrói. Passa o tempo, passa o tempo. Não esqueço teu olhar, do teu beijo, teu sorriso. Deixa disso, vem conversar. Dá uma chance pra nós dois.